3. O bom bispo, mal bispado. Não era porque havia convertido sua congrua em esmolas que ele deixaria de fazer suas visitas. A diocese de Din era difícil de percorrer. Há poucas planícies, muitas montanhas, quase nenhuma estrada, 32 paróquias, 41 vicariatos e 185 capelanias. Era um problema visitar tudo isso, mas ele o conseguia. Quando a distância era pequena, ia a pé. Nas planícies andava de carriola, e nas montanhas servia-se de artolas, cestas com encostos atados ao lombo das cavalgaduras. Madame Magloire e a senhorita Baptistine o acompanhavam. Quando o caminho era muito cansativo para elas, ia só. Um dia chegou a Senês, antiga cidade episcopal, montado num jumento. Suas posses, muito minguadas então, não lhe permitiram melhor meio de transporte. O maire da cidade foi recebê-lo à entrada do bispado e o viu, muito escandalizado, apear-se do jumento. Algumas pessoas riam-se da cena. "Senhor maire", disse o bispo, "senhores, compreendo bem o que os escandalizam. Acham que é muita soberba para um pobre padre vir a cavalo num animal de que Jesus Cristo se servia. Eu lhes asseguro, porém, que não o fiz por vaidade, mas por necessidade." Nessas visitas era indulgente e afável, mais conversava que pregava. Nunca ia longe para buscar modelos e exemplos. Aos habitantes de um lugar, citava fatos acontecidos na povoação vizinha. Nos lugares onde havia sido exigente em favor dos necessitados, dizia: "Vejam os de Briançon. Eles deram aos indigentes, viúvas e órfãos o direito de ceifar os campos 3 dias antes que qualquer outro, e reconstroem-lhes gratuitamente as casas em ruínas. É um lugar abençoado por Deus. Há um século que lá não se comete um assassinato." Nas aldeias ávidas de lucros, onde os agricultores não se ajudavam mutuamente, dizia: "Vejam os de Embrun. Se um pai de família, no tempo da colheita, tem um filho no serviço militar, ou as filhas trabalhando na cidade, ou está doente ou incapacitado, o vigário recomenda aos fiéis durante o sermão. E no domingo, depois da missa, todos os habitantes da vila, homens, mulheres e crianças, vão ao seu campo, fazem-lhe a colheita, guardando-lhe a palha e o grão nos celeiros." As famílias divididas por questões de dinheiro ou herança, dizia: "Vejam os montanheses de Devonny, lugar tão selvagem que aí não se ouve o rouxinol cantar nenhuma vez em 50 anos. Pois bem, quando numa família falece o pai, os filhos saem a fazer fortuna e deixam a herança para as mulheres, a fim de que possam encontrar marido." Nos lugares onde apreciam processos e demandas e onde os fazendeiros se arruinam com a burocracia dos papéis selados, dizia: "Vejam os bons camponeses do Vale de Queirás. São 3.000 almas, meu Deus. Parece uma pequena república. Ali não se sabe o que é um juiz ou um oficial de justiça. O maire faz tudo. Estabelece os impostos, obriga a cada um em consciência. Julga gratuitamente as questões, divide patrimônios e profere sentenças sem receber honorários. E todos lhe obedecem, porque é um homem justo entre gente simples." Onde não havia professores, falava ainda de Queirás. "Sabem como eles fazem?" dizia. "Como uma aldeia de 12 ou 15 famílias não pode sustentar um professor, tem professores pagos por toda a região. Estes percorrem as povoações, passam 8 dias aqui, 10 ali e ensinam. Tais mestres vão também às feiras, como tive ocasião de constatar. Distinguem-se pelas penas de escrever que levam na fita dos chapéus. Os que só ensinam a ler têm uma pena, os professores de leitura e cálculos, 2. Os que ensinam leitura, cálculo e latim, 3 penas. Estes, sim, são grandes sábios. Mas como é vergonhoso ser ignorante. Façam como os de Queirás." Assim falava, gravemente e paternalmente. A falta de exemplos inventava parábolas, indo direto à sua finalidade, com poucas palavras e muitas imagens, persuasivo, convencido do que dizia. Era essa a eloquência de Jesus Cristo.